Ele está inocente e vai ser crucificado entre dois ladrões pelo único crime de ter trazido a esperança ao coração dos humildes e dos desgraçados. Pelo muito que já sofreu, pelo muito que já foi açoitado, mal pode com o peso da enorme cruz e cai sob ela. Levanta-te! Que rei dos judeus és tu que não podes com o peso da tua própria cruz? Levanta-te! Camilha! Camilha! Levanta-te! Maria. Maria, não devias ter vindo. Quero vê-lo. Quero ver o meu filho. Sim, sim. Mas deixe que te amparemos. Ele te viu. E à medida que se aproxima, seus olhos não se afastam de ti, mãe. Meu filho. Avante! Avante! Meu filho. Pegado sob a cruz. Testa dilacerada por uma coroa de espinhos. Corpo entrecortado de chicotadas. A barba transformada numa massa de sangue. Meu filho. Adiante! Meu filho. Minha mãe.